O António Sérgio na Comercial e nas horas que vêm aí. Millennium BCP Silver e Prestige. Os três magníficos levam-no ao cinema sem pagar. Apresenta o seu cartão de crédito numa sala Luz ao Mundo e na compra de um bilhete a preço normal oferecemos-lhe outro. Millennium BCP. A vida inspira-nos. Oferta máxima de um bilhete por dia por cartão não acumulável com outros descontos. Queres dançar e não tens par? O Toy vai ao Rock in Rio. A Ruth Marlene também. A Mónica Sintra. Não, a sério? Ao Rock in Rio? Espera, eu também vou. Com o SAP, todos podem ir ao Rock in Rio. Adere já e habilita-te a bilhetes e outros prémios. Vai já a sap.pt, a internet oficial do Rock in Rio. SAP ASL, viva a sapar. Estapa! Queres ver? Uau, é lindo, vermelhão. Gostas, não é? Põe-o a cantar. Ponho. Só não gosto muito de uma cena, pá. Assim? O tecido das almofadas. Isto é o quê? Napa. 50 sofás, 50 equipas, numa corrida para os melhores lugares no Rock in Rio. Inscreve a tua equipa em Vodafone.pt ou vai ao portal Vodafone Live para descobrir as outras formas de ganhar. Corrida 7 de maio no Parque das Nações, à volta do edifício Vodafone. Lourdes, estive a pensar. A nossa reforma vai ser tudo menos monótona. Nada de excursões, museus. Vamos morar para a Austrália, na praia, hein? Fazemos surf. Ou então Rio de Janeiro, não? O que tu quiseres, querida. Afinal de contas, temos sempre o plano B. A Lourdes e o Humberto têm um plano BES Sénior. Com um bocadinho por mês, têm conseguido uma grande poupança para o futuro. Além disso, receberam sem sorteio um dos prémios que o BES garante a todas as subscrições. Viagens à Madeira, leitores de DVD... Enfim, é por estas e por outras que toda a gente devia ter um plano B. Planos de poupança BES. Quem sabe, sabe. E a Lourdes e o Humberto é que sabem. Um minuto depois da meia-noite e estamos nas horas do António Sérgio. Boa noite. Olá, é verdade. Eu já estava pronto há imenso tempo. Tentei intervir, mas há uma fronteira. É verdade. Tu fizeste aqui uma remix com a Madonna. Nada mal. Fazer uma remix com a Madonna não é mau, António Sérgio. Eu não sei, eu não ia tão longe. Madonna continua tão um pouco entredota já, não é? Aliás, prepara-se para escandalizada. Não, prepara-se para abandonar os palcos e tudo, é mau sinal. É porque já perdeu a pique, com certeza. Não, é? não mas se parece que é só boato, vamos lá ver. Eu acho que ela está tão bem. Mas de qualquer modo, queria dar o sinal de aí, que era From Lieutenant Valadin to the World. Esteve Marta Santos, esteve, disse perfeito. Eu porque estás a abandonar, não é? Dentro de segundos. Exatamente, então agora vamos para Sampaio e Pina. Ok, e entretanto um aviso aos nossos estimados ouvintes, os do 30 também, é que este efeitinho que se estava a ouvir entre as vozes da Marta Santos e a nossa era pura e simplesmente um velho efeito rediz. Tampi. Pronto. Como o slogan da Comercial diz, toca animar antes rir que chorar. Boa noite, António Sérgio nas horas, daqui até às 3, a edição de sexta-feira. Uf, vem um fim de semana mais. iniciais de mais uma tripla hora de António Sérgio nas antenas da Rádio Comercial. Já o deixámos atrás, mas não fica nada mal, nem custa nada dizer boa noite outra vez. Os sons do início de hoje podem não parecer o toque animar do slogan da Rádio Comercial, mas sono efetivamente. No caso, After Peace Swim to Us é o título inaugural do segundo álbum de uma banda que muita gente pensou que não chegaria sequer a um primeiro álbum e já vão no volume 2, chamam-se Dead Combo, e muito em breve voltam a ser convidados, quase um ano e meio depois da primeira presença por aqui nos estúdios da Comercial. Dizíamos, voltam a ser convidados de Ana Cristina Ferrão para uma sessão lá para o meio de maio de A Fala da Tribo, a não perder. Tó Trips e Pedro Gonçalves e a grande aventura dos Dead Combo. Temas After Peace, Swim Twice e depois título tema para o volume 2 dos Dead Combo, Quando a Alma Não É Pequena. Iniciais de mais uma tripla hora, neste caso a de sexta, de António Sérgio na Comercial, até às 3. I thought I heard the captain say, pay me my money down, tomorrow is a sailing day, pay me my money down, pay me. Down. Pay me or go to jail. Pay me my money down. As soon as that boat clears the bar, pay me my money down. He knocked me down with a spar. Pay me my money down. Pay me, pay me, pay me my money down. Pay me or go to jail. Pay me my money down. Thank you. ou mais tarde, e o que veio acontecer foi mais tarde. Bruce Springsteen e um tributo à Jude, que se ia adivinhando cada vez mais. Foi Pay Me My Money Down, faz parte do novo We Shall Overcome da Sega Sessions. Bruce Springsteen. Podem ter desligado as guitarras da corrente, mas esta vai ser uma digressão cheia de energia. Blind Zero, Confidências 2006, a digressão acústica. Dia 30, no Centro Cultural de Paredes de Coura. Ganhe convites em radiocomercial.clix.pt, com a garantia Rádio Comercial. Quando ouve aquela música e não sabe o nome, nem quem canta, escreva nesse preciso momento comercial no seu telemóvel e envie um SMS para o número 4443. O preço da mensagem é de 45 cêntimos. Rádio Comercial. Os nossos clientes estão a ficar cada vez mais parecidos. Habituaram-se a ganhar e a ter bons resultados. Mas cada um tem os seus próprios objetivos. Uns investem pelo seguro. Outros preferem arriscar um pouco mais. Outros preocupam-se em preparar a reforma. Com as soluções de investimento BPI, todos encontram a resposta que procuram e continuam a ganhar dinheiro. Como eu. Como eu. Como eu. Como eu. Soluções de investimento BPI. Ganhe como nós. Olá, lembra-se de mim? O senhor vendeu-me um cão a semana passada? Ah, sim, um fiel companheiro, meigo, divertido. Não. Não? Não, não. Roubou-me o lugar na cama, comeu as chaves de casa, tomou um banho com a minha mulher e arrastou-me pelo parque por mais de uma hora. Era bom se pudesse sempre experimentar primeiro. Até dia 18 de junho, aproveite a campanha Astra Teste e Compre e faça um test drive. Se optar pela compra, a Opel oferece-lhe 2 anos de manutenção a 60 mil quilómetros. Visite já um distribuidor oficial Opel. Sintoniza a Rádio Comercial. Rádio Comercial. 7 músicas em oferta. Ótimos, ótimos. Segue o que sentes. I always Hoje, noite de sexta-feira, 03, António Sérgio convosco nas antenas da Rádio Comercial, primeira de uma série de 7 músicas em oferta. O Ótimos foi logo o single novo dos Ken Easy Tiny Wonder. Quanto à seguinte, ou as duas seguintes, são recordações. Vamos ver quem se lembra de quem eram, nesta altura, os príncipes da pop inglesa. Auditiva, já adivinharam? Estamos a recordar títulos dos Blur. O álbum é velhíssimo, de 1993, chama-se Modern Life is Rubbish. Blue Jeans para os Blur e também For Tomorrow. He's a 20th century boy with his hands on the Tonight. ouvi há pouco Blue Jeans, duas recordações para um velhíssimo álbum dos Blur, Modern Life is Rubbish. São soltas e é a tripla hora de sexta-feira. António Sérgio nas horas Rádio Comercial. Se já dançou com lobos e divertiu-se, junte-se a nós para um banho de luar. Na Rádio Comercial, a madrugada de sábado é tempo para a fala da tribo. Ana Cristina Ferrão volta amanhã às antenas da Comercial com a fala da tribo. Acabou por acontecer o que temíamos e, para além de João Palma, do projeto O Erro, estarão também por aqui membros ou representantes da Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha, para um tópico que só deveria acontecer um pouco mais tarde, mas dadas as impossibilidades de agenda, vamos fazer um 3 em 1 amanhã na Fala da Tribo. Rádio Comercial, cerca da meia-noite e 25, o arranque previsto para amanhã. Não perca. Comercial. Toca animar. Toca animar. É a melhor coisa que me aconteceu. Uma companhia ideal. Toca animar. Uma rádio comercial. Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than coal. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana, robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner, on the merry way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot metal 45, just another way to survive. Should've seen a coma when it got a little brighter. With the name like Day in California, day was gonna come when I was gonna moan ya. A little loaded, she was stealing another breath. I love my baby to death. For the later, never made it up to Minnesota. North Dakota man with a gun for the quota. Down in the Badlands, she was saving the best for last. It only hurts when I laugh. Gone to fail. comercial Noite Dentro, ideia Noite Dentro, edição de sexta-feira, ainda no domínio das músicas em oferta. Ótimos Danny Califórnia para os Red Hot Chili Peppers. Hypocrite, um velho original de Bob Marley, devolvido pelos Specials. Fazem as luzes, é este. Um dos muitos pontos altos deste concerto foi quando a banda tocou o novo Precious. It's a good band. Eu sou Ricardo Aruz Pereira, o conhecido humorista. É muito agradável, Eu vinha. Roubamos na comercial já. Barulho das Luzes. Barulho das Luzes. O magazine da comercial, apresentado por Diogo Beja. Tudo o que está a acontecer e que você não pode perder. Sábado, 10:30, na comercial. Rádio Comercial toca animar. Em Grândola, Santiago do Cacém e Sines, 96.8. Soluções de investimento BPI. Ganhe como nós. Rádio Comercial Noite Dentro, a edição de sexta-feira, e no nosso caso, António Sérgio, nas horas da comercial até às 3, há rubricas fixas a voltarem e, no fim de contas, a despedirem-se também por mais esta semana de atividade. É o caso, na segunda hora, à 1:40 de Downtown, também de Baixa Língua, abre a terceira hora, e amanhã há Fala da Tribo, daí que a última hora de hoje seja aproveitado entre as 2 e as 3 para o desfile mais rápido ou mais curto de uma lista negra. Por aqui chegamos ao final de uma série de músicas ótimas, aliás, músicas em oferta ótimos, onde se inclui, naturalmente, Polly Paulsma, One Day. One day I'll take a bottle with a good strong bass and a cork that fits it. No label, no maker's mark. I'll shout the bile and anger and plain disappointment in until I've almost filled it. And then I'll squeeze that cork down hard. I'll need a boat with a good strong sail to weather all the storms and the gales. I'll grab that bottle, grip the rail and say my prayers. And then I'll hurl that bottle out into the deep blue sea. And then I'll sail away. Yeah, I'll hurl that bottle out so far. With a good strong seam and a hot air burner, a basket, some sandbags and rope. And I'll float above the earth in my balloon of steam, drifting further and further over plains and mountain slopes. I'll fly till I find the deepest lake, a volcano about to awake. I'll grab that bottle by the neck and say my prayers. And then I'll into the deep ravine. I'll never hear it hit the ground. Yeah, I'll hurl that bottle down so far it can't hurt me. One day, one day, one day. One day, one day, one day. One day, one day, one day. The moon, and I'll burn through the stratosphere with fire in my tail, a comet ascending, till I float in weightless glue. I won't turn back till I see the lunar plains, the detail of the rugged terrain. I'll grab that bottle full of pain and say my prayers, and then I'll hurl that bottle down onto the arid sea. And then I'll fly away. Yeah, I'll hurl that bottle down so far it can't hurt me. One day, one day, one day. Lazy.

Original de Warren Zevon, há pouco tempo feito numa versão brilhante por Bruce Springsteen, Warren Zevon e também Jeff Buckley com Gary Lucas para o adeus desta primeira hora e neste caso da dupla Buckley-Lucas, Satisfied Mind. The best music I've heard. Millennium BCP Silver e Prestige. Os três magníficos levam-no ao cinema sem pagar. Apresenta o seu cartão de crédito numa sala Luz ao Mundo e na compra de um bilhete a preço normal oferecemos-lhe outro. Millennium BCP. A vida inspira-nos. Oferta máxima de um bilhete por dia por cartão não acumulável com outros descontos. João pega no cascola, avança para a sala, contorna a mesa. Filipe sai ao caminho e grande finta de João. Deixa o Filipe sentado no sofá. Avança para o telecomando e liga na TVI. Que o jogo da Superliga está a começar. Este domingo às 18h30, joga em casa com o Benfica, Vitória de Setúbal. Futebol espetáculo, é na TVI. Encontrei o Bruno, está todo animado. Uhum. Não sabia que ele tinha comprado o par da praia com o Félix. Parece que aquilo vai ser um sucesso. Vamos lá ver, é um negócio arriscado. Olha, que ele não me pareceu muito preocupado. Obrigado, tem um plano B. O Bruno tem um plano BES Jovem. Com um bocadinho por mês, consegue uma grande poupança para o futuro. Além disso, recebeu sem sorteio um dos prémios que o BES garante a todas as subscrições. Viagens a Marrakech, iPods, PSPs. Enfim, é por estas e por outras que toda a gente devia ter um plano B. Planos de poupança BES. Quem sabe, sabe. E o Bruno é que sabe. Sintoniza a Rádio Comercial. É transmissão para todo o país e, neste caso, é uma tripla hora entre meia-noite e as três com António Sérgio. O relógio marcou uma hora. Its pipeline to the Lord, there will be no salvation. soltas iniciais, segunda das 3 horas de António Sérgio nas antenas da Rádio Comercial, foi a recuperação para Janis Ian e The Great Divide, tal como é também a recuperação este velho hit de Billy Bragg. Welcome, ou melhor, greetings to the new brunette. Shirley, it's quite exciting to be sleeping here. About running before we were walking. Sometimes when we're as close as this, it's like we're in a dream. How can you lie there and think of England when you don't even know who's in the team? Shirley, sexy politics has led me all over my mind. Shirley, joined in the ideological cuddle. I'm celebrating my love for you with a pint of beer and a new tattoo. And if you haven't noticed yet, I'm more impressionable when my cement is wet. Empty our glasses. How I love those evening classes. Shirley, you really know how to make a young man angry. Shirley, can we get through the night without mentioning family? The people from your church agree. ouvintes, Rádio Comercial Noite Dentro, edição de sexta-feira, António Sérgio, nas horas até às três. Começa aqui uma série, ou começou já aqui uma série de músicas em oferta do ótimo Cego Hugo Santos, e logo com a contribuição de dois temas de Morrissey, You Have Killed Me e The Never Played Symphonies. I'm balancing life's riches against the ditches and the flat grey years in between. All I can see are the never laid, that's the never played symphony. I can't see those who tried to love me, or those who felt they understood me, and I can't see those who very patiently put up with me. All I can see are the never laid of the never played symphony. Não quer pagar menos pelo seu Iveco Daily? Claro! Então opte pelo nosso financiamento. É a solução para pagar menos pelo seu Daily. A Iveco vai surpreendê-lo. Pronto, compro. Campanha válida até 30 de junho para todos os modelos Daily. Limitada ao stock existente. Para mais informações, consulte o seu concessionário Iveco Daily. Elas não têm medo. Elas têm Medis. Com Medis, estão completamente protegidas. Têm a maior rede de saúde do país. Médico pessoal e assistência telefónica 24 horas por dia. Por apenas 9 euros por mês. Quem não tem Medis? Medis faz bem à saúde. Millennium BCP. A vida inspira-nos. Mesmo que seja cliente de outro banco. Sintonizar Rádio Comercial. Rádio Comercial. Quem jantou com a bruxa má e não ficou com azia, então pode arriscar. Venha tomar connosco um banho de luar na madrugada de sábado. Na Rádio Comercial é tempo para a fala da tribo. Fala Gala da Tribo, é o regresso em grande de Ana Cristina Ferrão às antenas da Comercial e aqui ao espaço das horas de António Sérgio amanhã à noite, não com um, mas dois tópicos. Por um lado, o João Palma, o seu projeto O Erro, o que irá incluir transmissão direta aqui do estúdio e captação de algumas músicas que ele escolherá para vos apresentar. Depois, porque foi impossível desmarcar também a presença de um projeto chamado Salvo Erro, Floresta Encantada, mas de tudo isso se encarregará Ana Cristina Ferrão amanhã, e que tem cá como representantes membros ou estudantes da Escola Superior de Arte e Design das Caldas da Rainha. As razões, por mais obscuras que possam parecer, ficam amanhã esclarecidas, certamente. Conto com a Fala da Tribo a partir da meia-noite e 25, mais ou menos, na tripla hora de António Sérgio, na Rádio Comercial, noite de sexta para sábado. E já que falamos em Fala da Tribo, recordemos momentos felizes de tempos não muito remotos, como o caso desta captação dos Neon Road. Lobos, aqui em direto no estúdio. Agora, da Rádio Comercial. É do Lobo. É quando tu me falas a tribo. Já agora um recado para quem ouvir e poder ter contacto com os Neon Road. Perdemos o guia dos temas que gravaram aqui em estúdio, daí não podermos, infelizmente, anunciar cada um deles como gostamos e dizer apenas Neon Road e deixar o som ficar por aí. Se alguém ouvir e conseguir transmitir a algum dos membros do grupo que graciosamente cá vieram há um bom tempo atrás, gostaríamos de voltar a ter a lista dos temas que fizeram parte da sessão da Rádio Comercial de há bom tempo atrás. Não acreditamos que se tenham esquecido. Mais músicas ofertam ótimos. Segue o que sentes. Ryan Adams and the Cardinals. Lord, take me home to the peaceful valley, down the winding rivers, to the city of souls. Peaceful song, trying to find a peaceful song to sing when everything goes wrong, till the peaceful valley. Trying to find a peaceful song, sing when everything goes wrong, till the peaceful valley. Peaceful Valley, Ryan Adams and the Cardinals, um excerto de Jacksonville City Nights soltas. É Rádio Comercial com a tripla hora de António Sérgio, edição de sexta-feira até às três. The Flaming Lips, Mr. Ambulance Driver. Thank you. Cab's Driver, de Flaming Lips. You ready, Nick? Yep. Franz Ferdinand. Eleanor. Put your boots on. I know it isn't dignified to run, but if you run, you can run to the Coney Island roller coaster, ride to the highest point and leap across the filthy water, leap until the Gulf Stream's brought you down. Se sentiu deprimido com o seu emprego? A levar os problemas para casa? A pensar que há mais na vida do que trabalho? Danny, you're late. Sorry. You know what this job means, right? Julia Noble sente isso mesmo. You're telling business? Oh, yeah. What about you? What are you doing for a living? Só que a profissão dele é... assassino contratado. A Rádio Comercial apresenta O Matador. Matador. Uma comédia com Pierce Brosnan, onde os assassinos também precisam de amigos. Em exibição. Com a garantia Rádio Comercial. Quando ouve aquela música e não sabe o nome nem quem canta, escreva nesse preciso momento Comercial no seu telemóvel e envie um SMS para o número 4443. O preço da mensagem é de 45 cêntimos. Rádio Comercial. Os nossos clientes estão a ficar cada vez mais parecidos. Habituaram-se a ganhar e a ter bons resultados. Mas cada um tem os seus próprios objetivos. Uns investem pelo seguro. Outros preferem arriscar um pouco mais. Outros preocupam-se em preparar a reforma. Com as soluções de investimento BPI, todos encontram a resposta que procuram. E continuam a ganhar dinheiro. Como eu. Como eu. Como eu. Como eu. Soluções de investimento BPI. Ganhe como nós. O mundo gira sempre. A vida acontece todos os dias. A economia não tira férias, nem feriados. Por isso, o Diário Económico agora sai também aos feriados. Não perca a edição da segunda-feira, 1 de maio. Diário Económico. Nas bancas, agora aos feriados. Rádio Comercial. Encerra-se por aqui mais uma série de 7 músicas. É a oferta de Ótimos, Ótimos, Segue o que Sentes. Mais daqui a pouco há viagem downtown com os Beastie Boys, mas para isso é preciso atravessar ainda este épico que roda a seguir, assinado pelos Secret Machines. em que dedicamos àqueles que têm mais paciência para ouvir o som, já que é uma faixa de 6 minutos e pouco, mas vale a pena. Chama-se Alone, Jealous and Stoned of All Things.

I will plot and scheme. Mario C likes to keep it clean. Wanna shine like Ace of Theme. Fun radicals, that's my dream. Motif for sticking to me. When it comes to envy, all is green. Jealous of the rhyme and the rhyme routine. Another dimension, new galaxy. Intergalactic planetary. You old school hip hop. Dark suits and molasses socks. The rise is spread just like a box. If the music is loud, they can elect a shock. I am known to do the what? What? So known for the Flintstone flop. Flop. Tammy D getting biz on the crop. Crop. PC boys known to let the beat drop. Now when I wrote graffiti, my name was Slop. If I rap shoot, my beats is stop. Except from the table when I start to chop. I'm more of a jack DJ era. If you try to knock me, you'll get mocked. I'll stir fry you in my wok. You need to start shaking and your fingers pop. Like a bitch when the neck of Mr. Spock. Viagens Downtown, a partir da 1h40, hoje um pouquinho mais tarde, na tripla hora de António Sérgio, Rádio Comercial. O assunto esta semana, Beastie Boys, da compilação Solid Gold Hits, Intergalactic, Show Shot. Yes, indeed, it's fun time, fun time. duas horas, António Sérgio, na Rádio Comercial. 7 minutos para as duas. É a viagem downtown a chegar ao fim. Inesquecíveis temas como Intergalactic, Sure Shot. Ainda mais inesquecível, pelo menos para nós, este Sabotage, Beastie Boys, Solid Gold Hits, Downtown. Paris ver o lançamento do álbum novo do Zubastank. Hein? Quem quer ir ver o Zubastank a Paris com Diogo Beja? Aliás, é o chamado prémio 3 em 1. Viagem, concerto e a presença, digamos que, inebriante de Diogo Beja. Ouça o Diogo dia 5 de maio e quando ele der o sinal mágico, há uma pergunta. Não pode ser mais simples. Zubastank ao vivo em Paris. Ao vivo em Paris. Com a Comercial, consigo e com o Diogo Beja. Qual é a palavra? Inebriante. Inebriante. Exato. Eu tinha outras palavras para o Diogo, mas... Com quem então? Inebriante. Ponto final das 11 das 3 horas de António Sérgio na Rádio Comercial. Yeah! E só faltava mesmo para fazer ou pôr a cereja no bolo. No fim destas viagens downtown, Fight for Your Right to Party, Beastie Boys, Inebriante, não me vou esquecer dessa. Estão a ver, Inebriante, man. You gotta fight! Millennium BCP Silver e Prestige. Os três magníficos levam-no ao cinema sem pagar. Apresenta o seu cartão de crédito numa sala Luz ao Mundo e na compra de um bilhete a preço normal oferecemos-lhe outro. Millennium BCP. A vida inspira-nos. Oferta máxima de um bilhete por dia por cartão não acumulável com outros descontos. Eu sou uma pessoa sem meio termo. Quando é para ir em frente, nem sequer olho para trás. Eu sou mais do género ou vai ou racha, ou assim ou assado. Não tenho tempo para ficar indeciso. Mas confesso que desta não estava à espera. Na Ford até 31 de maio, escolha qualquer versão Focus por apenas 200€ mês. Pode levar um Focus Sport ou um Focus C-Max Guia 1.6 TDCi de 90 cavalos. Visite hoje mesmo o seu concessionário Ford. Exemplo para Focus 5 portas com Ford Options a 2 anos com entrada de 5.460€ e valor futuro mínimo garantido de 14.235€. TAEG 8,375%. Oh, Eduardo, ouviste ontem a Joaninha? Disse que queria ser artista. Diz que quer ser mais famosa que a Madonna, mais bonita que a Kate Moss, mais talentosa que a Angelina Jolie e mais rica que a Paris Hilton. Pelo menos já tem um plano B. A Joaninha tem um plano 10 Júnior. Com um bocadinho por mês, os seus pais conseguem uma grande poupança para o seu futuro. Além disso, recebeu sem sorteio um dos prémios que o 10 garante a todas as subscrições. PSPs, iPods, viagens a Porta Aventura. Enfim, é por estas e por outras que toda a gente devia ter um plano B. Planos de poupança 10. Quem sabe, sabe. E os pais da Joaninha é que sabem. O relógio marcou 2 horas. Boa noite. Rádio Comercial. António Sérgio nas horas 03, terça a sábado, antenas nacionais, Rádio Comercial. Debaixo da língua, a compilação Métissage, uma edição muito curiosa, uma rádio suíça de que nunca tínhamos ouvido falar se não fossem amigos nossos, atentos ouvintes da Rádio Europa Fora, a Couleur Trois. Une radio pas comme les autres de Suisse. Do not attempt to adjust your sound system. You can only adjust yourself. Nimble mind sense the rest of you. Dumbfounded and have to decide whether to wait for you to get washed away or take charge and come to your rescue. Astounded, maybe I should help you get a clue. Here it is, it appears like apparitions in old apartment armchairs and dungeon chambers. Chained through behavior with airtight seals like Tupperware containers. Until ruptured, beware of the no-brainer. Stained seed sower, name guard and maintainer. Command of dancers that move for the rain. Just trying to add some vegetables to the food chain. Not a lecture, it's more incredible. You've been led into the clandestine lessons of those predestined for expression. The reason we still have your attention. And this season, see, we breathe in ascension. So breathe in and breathe out and take it tight, yo. Do not attempt to adjust your sound system. You can only adjust yourself. Nimble minds sense the rest of you. The dumbfounded and have to decide whether to wait for you to get washed away. I take charge and come to your rescue. Astounded, maybe I should help you get a clue. The loudest siren, only half as violent as the screams of the silent. Let them know I ain't lying. In the eyes, through the tears, you can see the defiance. Recognize, you're still trying. And the will writhing inside like a time-release pill. Whose stimulus designed to show you life's finer things still. And anticipate the alliance like a lonely housewife and a bedroom appliance. Respect the boom or be dead too soon. Your story lies on the cans of newsrooms in the basement. See, there's not enough space for your face to grace it, so your statements lose due to the displacement. No chances, no breaks, and no check ever said. Face it, the whole thing needs a major facelift. The looks of a stranger, the change of the flavor, so at least you can taste it later. But I make mine for more than the sake of creating. Otherwise, it seems the innovation lies latent. And this internal sensation never gets out to get you high. So stay patient, like abductees waiting for the return of a spaceship. And keep your eyes to the sky. Do not attempt to adjust your sound system. You can only adjust yourself. Nimble minds sense the rest of you. The dumbfounded and have to decide whether to wait for you to get washed away. Or take charge and come to your rescue. Astounded, maybe I should help you get a clue. Do not attempt to adjust your sound system. You can only adjust yourself. Nimble minds sense the rest of you. Dumbfounded and have to decide whether to wait for you to get washed away. Or take charge and come to your rescue. Astounded, maybe I should help you get a clue. Or get to, I should help you get a Do not attempt to adjust your sound system. There is nothing wrong. But plenty to see here. Yeah, reverse engineering. There is nothing wrong. The man blew rum, but plenty to see here. Keep it moving interstellarly. There is nothing wrong, but plenty to see here. Okay. Sessões de Baixo da Língua a inaugurar a última hora de mais um contacto de António Sérgio nas antenas da Rádio Comercial. Reverse Engineering, com este sound system que acabaram de ouvir. New Birth, Valentino Rossi. É a única coisa que conseguimos descortinar das notas baralhadas ou muito blurred de que dispomos. Fica o som.

still in this business. Take California. António Sérgio, jornalista negro em desfile, e aqui a acertar ou a tentar acertar agulhas com alguns dos sons que às vezes são mais ou ficam mais esquecidos. Take California para os Propeller Heads, um histórico álbum Ducks and Drums and Rock and Roll. Para os aficionados, esta é uma faixa Collector Assassin, assinado The Orb. Don't leave Earth without one. E é a mistura rádio, a mais curtinha. Tinha que ser.

cause I know I'm going where the sun always shines. I know my soul, we made it. It can't escape my mind. I know my star. I know my star is the brightest star. Comercial 03, as edições de António Sérgio nas antenas da Comercial, terça a sábado. Negra, a lista negra a recuperar. Forever, os Charlatans em Us and Us Only. E também o álbum maldito dos Pulp, This is Hardcore. Título tempo por aqui. Títulos da lista negra que ficou o título tema para This Is Hardcore, os pop, mais recordações com. Pronto, mais recordações com Mother Rose, Panic On. We'll be right back. Rádio Comercial. Toca Animar. Humor, boa disposição, alegria. Quando os animadores me divertem, se calhar ainda gosto mais. Toca Animar, com a Rádio Comercial. Rádio Comercial Toca Animar, em Lamego e Moimenta da Beira, 88.7. Visto agora o Karate Kid, parece um bocado, bom, um bocado foleiro, pronto. E quantas horas perdeu você a ver o ZX Spectrum a carregar o Shaq Egg e o Jet Set Willy? E aqueles cabelos cheios de laca? O que era aquilo? Mas os anos 80 foram ou não foram os melhores anos da sua vida? 80 à hora, sábados à 1 da tarde e domingos às 7 da tarde, uma hora com os anos 80, das suas pérolas às suas vergonhas. Passe o seu fim de semana a 80 à hora, com a garantia Rádio Comercial. Soluções de investimento BPI. Ganhe como nós. I have been listening to the wrong radio station. I'm just a poor wayfaring stranger, traveling through this world below. There is no sickness, no toil nor danger in that bright land to which I go. I'm going there to see my father and all my loved ones who've gone on. I'm just going over Jordan. I'm just going over home. Dark clouds will gather round me. I know my way is hard and steep, but beauteous fields arise before me, where God's redeemed their vigils keep. I'm going there to see my mother. She said she'd meet me when I come. So I'm just going over Jordan. I'm just going over Jordan. I'm just going.